940. Voo 940, sua identificação, submantenha a nível de voo 360, vigilância. Cinti 360, solicitar o 380 e te apresento pro de bridge. Autorizada pro de bridge, nível 380, voo 940. Cinti bridge 380, 940. Da Colônia 52, controle 120, decimal 8, bom, boa noite. Oito, boa noite. Alfa Charlie Mike, cotejamento correto. Chame a torre número 8, meia, fracionamento. Controle, boa noite, Golo 273. Voo 273, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída da EL, após lida direto bridge. 360, saída da EL. Autoriza da EL, da presente? Autoriza direto lida. Direto lida, da presente. Vamos ver para o controle. Papa Romeu Hotel Juliette Sierra, mantenha condições visuais, altimetria em Salvador, 10018, reporte ingressando na CPR, não há tráfego conhecido no setor informado. Mike, altímetro no 018, chame táxi. chama agora a torre 118, decimal, 612. 18, 6 graus, ó. Mandou boa noite, voa no 776, vai passar o externo com o trem baixado na trabalho. Pode passar, meia livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus com 08 nós. Em livre pouso 190, voa no 776. Entrou no 0 no 8. 1 no 0 no 8, copiar. Uno 273, chama agora o centro Recife. 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Cabeceiro 17, pronto para decolagem, Alfa Charlie Mike. Salvador, boa noite, está 3197, posição 8 para pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, contato 3197. Tomara para o táxi, 97. Na sola 03, à direita, 219, solo, boa noite. Direita 219, até o retorno. Alinhado pronto na 17, o Alfa Charlie Mike. Livre decolagem, pista no 7, o vento 180 graus com 10 nós, Alfa Charlie Mike. Iniciando a decolagem, Alfa Charlie Mike. Paulo, boa noite, voo na 776, livre na 776, boa noite, táxi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar, boa 04, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 1884 a 150. Gol 1884, controle Salvador, acendo a identificação, deixou para 2.000 pés na chegada à mare, altímetro 10118. Identificou, descendo para 2.000 pés, Gol 1884. Controle Salvador, trip 9950, ciente da Tango, transferência. Trip 9950, controle Salvador, acendo a identificação, desça para 4.000 pés na chegada a Bonf, ajuste de altímetro no 018. 4.000 pés na Bonf, ajustado no 018, 9950. Controle, boa noite, o Papa, Papa, Alfa, Charlie Mike, cruzando 2.500. Papa, Papa, Alfa, Charlie Mike, contato radar na decolagem, sul para o nível 240 na saída Momo. Curvando à esquerda, subindo 240 na Momo, Papa, Papa, Alfa, Charlie Mike. Controle Salvador, o trip 9950, pode manter velocidade até um pouco mais próximo. Tá. Gente, 9950. Próximo da Juliette, voa na 776. Voa na 776, mantém posição da Juliette, guardando. Mantém a Juliette, 776. Solo Salvador, 3197 da TAM. 146 bordo, 3:29 de autonomia, alternado Guarulhos, para táxi. Autorizado táxi, a parte 1 no Indial, ponte para a torre, 18612, que legal no 0118, TAM 3197. 18 ajuste, pátio Indy Alpha, lá chama a torre 3197. Salvador, é o hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, controle. Ok, senhor, nós já estamos nos corredores visuais, no momento 20 milhas de Salvador e 10 milhas do corredor Interlagos. Está acionado 51256, está estimando Salvador em mais 8 minutos. Copiado, Papa Romeu, hotel Juliette Serra, reporte ingressando no corredor Interlagos. No 8.2.4, autorizado a sinal do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, reportar estabilizado, no 8.2.4. 0, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, ATA 3197. Ponto de espera 0, pronto para decolagem. Oi, ATA 3197, autorizado, linha e decolar, pistão no 0, vento 180 graus com 08 nós. Autorizado, linha e decolar, 3197. Autorizado, Salvador, muito boa noite, passarei 2226, aguardado. Passarei 2226, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050 na chegada à mare, altímetro 1018. 0 na mare, quando possível tá, tem condições de light up, se Passarei 2226, autorizado, direto ETAP. Oi, ETAP, passarei 2226. Controle Salvador, boa noite, é o WebJet 6728, ciente da informação, Tango. Obrigado, ETAP 3196. Para o nível 060 na chegada mare, altímetro no 018. Identificou 060 na mare, estado no 018. Possibilidade após Pabog voar direto em Itapica. Tem a chegada número 4 na aproximação. A manter a chegada, né? É verdade. Decolou 1-1, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Bom, 208, obrigado, boa. Controle. Da 3197, contato radar na decolagem, sou para o nível 380 na saída da EL, após Leda, direto bridge. Ok, Leda, bridge 3197. Controle Salvador, boa noite, o trip 5218 com informação Tango. Trip 5218, sou controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 070 na chegada Amã, altímetro no 018. 070 na AMAN, autoriza pro Odiamã? Autorizado. Quente. Salvador, muito boa noite, Xané 6212. Xané 6212, boa noite, assina identificação, desça para o nível 080 na chegada Mari, altímetro no 018. Identificou, 080 na Mari, 6212. S9950, autorizado a final do procedimento LFXUI. Desça para 2000 pés, altímetro no 018, reporte estabilizado. 2000 no 018, reporte estabilizado, 9950. Controle, o Hotel Juliette Serra, ingressando no corredor Interlagos. Sim, esse é o Hotel Juliette Serra, reporte visual com a pista no 7. Juliette, é. Passarei 2226, desça para 3, meu país, altímetro 10118. 3.018, passarei. Gol 1884 estabilizado, localize. Gol 1884, passando o não completa final do procedimento LS-8, retorno 18 decimal 612. 1186, gol 1884, boa. SAMU, cruzando 140, Alfa Charlie Mike, pode voar direto Petrolina? Aguardo com a nação, confere. É, Mike. Cadê esse checado? 4, tem livre pouso, pista no zero, vento 180 graus, com 08 nós, altímetro no 08. Livre pouso, pista no zero, igual no 884. 1180 nós, reporte estabilizado. Redução 180, reportará estabilizado, 9950. Papapapá, Alfa Charlie Mike, da presença autorizada direto Petrolina, chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085, obrigado. T2226, autorizada final do procedimento LSXUI, desceu para 2.000 pés, altímetro no 018, reporte estabilizado. 2.000, reportará estável, passarei 2223, ou 2225. 5728, desceu para 3.000 pés, altímetro no 018. 3.000 pés, 10018, objeto 728. Trip 5218, reautorizado nível 050. 5218, 050. Oxana 6312, reduz velocidade 230 nós, desça para o nível 060. 230, 060, 6212. Barro meio, Hotel Juliette Sierra, agora a torre 118, decimal 612. É, 118, decimal 612. Torre, é o hotel Juliette Serra, muito boa noite. Muito boa noite, hotel Juliette Serra, permanece na estrutura do controle. Torre 118, decimal 612. Ok, senhor. Boa noite, obrigado. Sou ILS 9950. Trip 9950, agora torre 118, decimal 612. Torre 198, decimal 62, 9950, boa noite. Boa. Então 3197, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. mantém afastado 3 milhas da 17, aguardando o hotel Juliette Sierra, espera-se com curva da esquerda. Ok, no momento a 4 milhas, fazendo curva à esquerda, mantendo meio pés. Boa noite, 84, no solo 19, à direita 219, solo, boa noite. Direita 219, boa noite. 39950, transfere baixa travada na final da 10 visual. Para trip 9950, o vento 180 graus com 08 nós, altímetro 1018. Como tráfego à esquerda, helicóptero, aproximadamente afastado 3 milhas, cabeceira 17, vai ter perigo com sua aproximação, tem livre pouso, pista 10. 1018, livre pouso na 10, sentido do tráfego, não tem esquerda, somente os 9950. 5218, desça para 3 mil pés, altímetro 1018. 5218, para 3 mil, estado 1018, quente. Para 5949, Natal, nível 1190, autorizado, decola a pista 10, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, passa aí Golf 677, controle 120.8, aciona 5453. Para o localizador, direita para o 055, reporte estabilizado. Direita 055, reporte estabilizado. 6722. Trip 5218, reduzir velocidade 220 mais. 5218, reduzindo para 220 mais. 6212, desça para o nível 050. 050, 6212. Estabilizado, passarei 2226. Passarei 2226, agora torre 118 decimal, meia dúzia. 18,5, trabalho. Raposo. Metrô no 08, reporte solo controlado. Hotel Juliette, já abaixado, checado. Passarei 2226, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1018. Aguardando pista livre, 2226.